Rita Borges. Referido a Tael, 208, motorista 295, Fiona 560, Fora 93. Correto, portão 5, reporte pronto para o Xberga. E essa, né? Reportará, 93. Salvador para Congonhas para as 13h33. Em mais 2 minutos vai constar no plano. A constar os sistemas, autorização. Só um instante, por gentileza. Eu ativei o Leda e após Leda, direto à posição B, de onde intercepta a rota conforme o plano. Estamos agora a 8 milhas, passando mil para o Conselho, sempre o próximo rumo ao posto, sem contato visual. Através agora do TTRC, mais aqui Delta. Gente, mais aqui Delta, mandou na linha do litoral, curva esquerda, o tráfego já está ciente, está em sentido contrário, mandou na a linha do litoral. Estou a 2 milhas afastado da linha do litoral, confirma. Cinco, ele é os aguarde de autorização de tráfego, 5, 5, 5. Dael, Leda após Leda, direto, Ilhéus. Dael, Leda após Ilhéus, obrigado. Tá pronto pra conta? Firmo. Ok, Salvador, autorizado então, Ilhéus. Nível de voo 140, conforme o repetitivo. Decolagem pista 10. Mantenha reto, vai cruzar 2 mil pés. Ou a terceira milha, após curva direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direto Ilhéus. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 612. Acione o código 5571. De acordo com o repetido, Salvador Ilhéus, 140, decola da 10, curva à direita após 2 mil pés da terceira milha, na subida da El Leda, e após Leda, direto Ilhéus, controle 1208, 1, na torre, confirma 118.6, e responde 571. É 1895, confirma, 118, decimal 95, 5571 no transporte. 5751, Tomar Quebec, corredor acionando no meu pé, reporte farol da barra. Controle Salvador, Maria 5056. Maria 5056, suba para o nível 035, QNH Salvador 1021. Quando possível, seus estimados para ingressar na terminal Aracaju e estimado de pouso. Zulu 36, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira. Após curva à direita. Perfil de subida da El Leda. Após Leda direto, posição bridge. Controle 120, decimal 8. A torre 118, decimal 95. Transponder 5572. Alternado 3-0 para São Paulo. Da Belo Horizonte, recorda 10, com a primeira curva direita após 2000, conceito, descenda da Elvis, controle 120, decimal 8, 2, 2, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Salvador, o CNM é 140. CNM é 140, prossiga. Ok, só eu sei que está adiantado. Tem subido espera para Recife, por favor. Recife é Pucajamo, transição Caju. Pucajamo, Caju, vai chamar mais próximo, obrigado. Tiver horário previsto aqui 13h40 e mais 4 minutos vai estar acontecendo o sistema. Tá certo, obrigado. Qual salvação, manhã, 0-4-3 com ala, no quadro de seletar pronto para o taxa de Itaiana. Gente, a decolagem vai sair a partir da interseção hotel, para então decolar com o proa do litoral norte. Afirmativa, a partir da interseção. Gente, da Presente, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, 2, 1, para ataque de decolagem. 1 no 0, 2, 1, passando para a torre 1 no 8, decimal 95. Marinha 5043, taxia até o hotel e chama para decolagem. Vai taxiar para o hotel e chamar para decolagem. O Delta Salas 1-0, direita, pátio 4. Vai Quebec, sequência livre. Controle, bom dia, bom dia, 1260. 1260, bom dia, acione identificação da presente rua direta ITAP, desça ao nível 050. 504, ITAP, desça ao nível 50, ITAP. Ativo, prossiga. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Luiz 58. Decolagem pista 1-0, mantenha reta, decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 1-2-0, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 9, 5, transponder 5-5-7-6. Recife 350, perfil 58, pista 10, mantenha a proa até 2.000, terceira milha, curva esquerda, Puca, Caju. 208 após, 2954-567, ó. Correto. 5576, ok? 5576, Ana, portão de número 2, chame pronto para o espectro mesmo. Primativo, obrigado. Marinha 5056. Siga. Cuidado 2500. Cuidado 5000, descendo para 2500. Ah. 5043 em ala, autorizado, decolagem, vento 180 graus, 129, direto pro do litoral norte, sistema fora do solo. 0435 com ala, decolagem, direto pro do litoral, sistema fora do solo. Onda 014, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível 070, reduz 2509. 0263, controle 120, decimal 8. Essa mulher que é isso? Caça moleca, afirmativo. Então é o 5050, em ala com 5051, Aracaju, 035, é o altitude solicitando, 3.510. Inicialmente sai a 510, via litoral, mantendo 510, aguardando a ascensão 035, junto ao controle 120, decimal 8, e a torre 118, decimal 95. Acione o transponder 0265, Marinha 5054. Dá para o sequenciamento, curva à direita para 160, limite ao localizador. Aracaju 035, aguarde um minuto a quatro. Marinha 5043, controle. Na escuta. Quando possível, seus estimados para ingresso na terminal Aracaju, estimado de pouso. Terminal Aracaju no 355, pouso 1440. Gente, graças. Vega 525, Whisky Hotel, curva esquerda pro 150, limite permanece. Whisky Hotel, dessa para 3 mil pés, quem negar uma 021. Afirmo. Gol no 0 no 4, dessa para 4 mil pés, quem negar uma 021. Reduza 2, 10 mais. Lembro, descendo a 7, 4. Trip 5595 com 38 a bordo, 4 horas e 20, autonomia, alternando Porto Seguro, pronto para o táxi no Pátio 3. 38, 4 horas, Porto Seguro na alternada, é isso? confirmo. Táxi autorizado em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera, pítono 0, chame torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro 0, 2, 1, boa viagem, 5, 5, 9, 5. Bom dia, 1 no 8, 9, 5 na Índia, 3, 5, 5, 9, 5. Salvador, então, Aracaju, litoral norte de Salvador, sai inicialmente a 500 pés, aguardando liberação para ascensão 035, decola pista no zero, a partir do pátio, em coordenação com a torre, em 1 no 8, decimal 95, curva à esquerda, vai interceptar a linha litoral de Salvador, corredor forte. O controle em 208, a torre 1 no 895, ação transponder 0262. Militar, base aérea de Salvador, acionamento autorizado, corte para o táxi e decolagem ainda nessa frequência, Marinha 5054. Já tem o POB do 5054? Pessoas a bordo, POB. Gente. Fala, atinge, mantém 12500. Iniciando. Que quilo confere, altímetro 1021, Salvador para sobrevoo em Veracruz, decola pista no 7, curva direita, corredores a checa chapegos, controle 120, decimal 8, a torre 1 no 8, decimal 9, 5, acione o padrão, transponder 01 no meio bravo, quilo, ou whisky. 050 na ponte, 4207. Que cotejamento correto, pátio 4 para acionamento, táxi decolagem, torre 1895 da presente. 43 com ala, atualizando estimada, terminal no 345 e pouso Aracaju, 1430. 6 graças. Controle TRIP 5595. TRIP 5595, contato radar, subão 40, foi direto coral. Direto coral, TRIP 5595. 1-0 no 4, sobressor, mantenha presente PRO, limite ao localizador. Na PRO, localizador, 0-1-4. Lamento, chama táxi, bravo comigo. Estabiliza curso localizador, voo 1260. Voo 1260 complete, aproximação, torre 1 no 895. 1895, obrigado. Torre, bom dia, voo 1260. Confirma o tráfego? Voo 1260. Voo 1260, chama no externo, baixa o trabalho. Chamarei. WP 525, Whisky Hotel, redução 709, reporte estabilizado. Essa moleca, decoraria da presente ou taxaria até a intercessão, até o para na sequência decolar com o voo do litoral norte. Chama da PG, presente posição, chame turno 18, decimal 95. Só vim informar o POB do 01 e do Alan. POB total 3 na borda 504 na 51. 3 com 4, 7 no total. Boa viagem. Suíçano, baixado e travado, gol 2, meia zero. São 260, pouso autorizado 190, vento 180 graus, 139. Livre pouso 10, Fiante. Foi Salvador Marinha 5050, taxa moleca com ala Marinha 5051, na próxima aeronave da Terra Hotel de Lufa. Gente, chama no ponto de espera do hotel. Taxa moleca, chama. 93. Escutou completo de aproximação, torre 1895. Para o táxi de gol, foram 397 com 81 a bordo, autonomia de 4 horas e 16, alternando Galeão. 88, Galeão, em autonomia de? 81 com 4 horas e 16, alternando Galeão. 88, Galeão 416, táxi autorizado? Tá tentando 737 companhia aqui, puxando o portão 5, vai posicionar na saída do pátio 3. Contornando o terminal de passageiros, última aí à direita via Índia, ponto de espera pronto, torre 1895, altímetro no 021 no Goviante. 7 autorizado via pátio, vai livrar na Índia lá 1895. É só confirmar no POB, é 81. 81, 7. Marinha 5054, ponto para o táxi. Sete, o 5054 está cancelando, é isso? Tem duas ou mais aeronaves moduladas ao mesmo tempo, ok? O gol no 260 chamou o senhor, com o tempo? Afirmo, tava aguardando, 260 livrou. Tá, assim em frente até a Santa Juliette, chama para ingresso no parque, portão 08. Santa Juliette informa, 260. O Marinho chama no solo, prossiga para o solo. O corte autorizado. Salvador, bom dia, gol 1014. Estamos na final, aguardando o trem. 1014, continua aproximação, agora está pista livre. 4. Chegou no 981 na moto, 3 horas. 181, 3 horas, Galeão? 3 horas e 37, Galeão. 3:37, Galeão. Táxi em frente, seguindo 37 companhia, número 2 no ponto de espera, torre 1895, altímetro no 0, 20 agora, o gol 1983. Segue 37 companhia. atmosfera 10285, voo 93, na Yoshi 9020. Obrigado, fica no seu site. 5-4, eu